baseado na posição número 14, bom dia, obrigado. Mike Enquista, bom dia. 3170, acione 20 de estação, desça para nível de voo 050, via chegada a mar. Então 3170, deixa para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado LS Explay, reporte estabilizado. 2000 pés, 0 no 5, vai poder estabilizar o que é LS Explay. Então 3170, mantém via chegada a Mari. Via chegada a Mari, na pesado no ILS, essa 6170. Petra 1170, chama Torre 198, décimo 95. Torre 2195, boa noite, tá? 3170. Salvador, boa noite, 3170, passando Simbra. 3170, autorizado pouso, vista 10, vento 150 graus, 8 mais. Autorizado pouso, 3170. Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07.